79, página 773. Na realidade, não tinha perdido a consciência. Tive uma vaga impressão de corpos empurrando-se e luzes pestanejantes. Depois, uns braços levantaram-me, estreitando-me com força. Havia uma tagarelice excitada, mas só consegui captar palavras soltas. Quando entramos numa clareira junto às cabanas dos escravos, já tinha recuperado a visão e estava consciente. Além de alguns arranhões e nódoas negras, não estava ferida. Não obstante, mantive os olhos fechados e o corpo frouxo. Levaram-me para o interior de uma cabana. Lutava contra o pânico, com a esperança de que me ocorresse um plano sensato antes de me ver obrigada a acordar oficialmente. Onde diabos estavam Jamie e os outros? Que fariam quando, ao regressar ao bote, deparassem com os indícios da luta e descobrissem que eu tinha desaparecido? E o nosso amigo Ismael, que estava a fazer? Só uma coisa era certa, não era para cozinhar. Fora da cabana, o alvoroço tinha um tom festivo e chegava-me o cheiro a álcool. Em frente à porta não paravam de ir e vir sombras. Não poderia sair sem ser vista. De repente, depois de um berreiro triunfal, as silhuetas desapareceram bruscamente. Provavelmente estavam a fazer qualquer coisa ao crocodilo. Levantei-me com cautela. Seria possível escapulir-me enquanto todos estavam ocupados? Os meus pensamentos foram interrompidos por uma sombra que apareceu na porta, bloqueando a luz. Levantei-me de súbito, lançando um grito. O homem entrou rapidamente e ajoelhou-se junto ao meu colchão de palha. — Não faça barulho, disse Ismael. — Sou eu. — Eu sei, disse, coberta de suores frios e com o coração a bater tão forte como um martelo pneumático. Soube desde o princípio. Tinha num chapéu a enorme cabeça do crocodilo que acabavam de caçar. Cortaram-lhe a língua e a base da boca. Os olhos de Ismael eram um pequeno brilho sobre os dentes. A mandíbula ocultava-lhe a metade inferior da cara. — O Egungun não lhe fez mal? Perguntou. — Não, graças a estes homens, disse. — Suponho que não aceitaria tirar isso, pois não? Ignorando as minhas palavras, ele sentou-se sobre os calcanhares, expressando com cada linha do corpo uma profunda indecisão. — Que faz aqui? Perguntou por fim. À falta de uma ideia melhor, expliquei-lhe. — Ah, a senhora não está, explicou. Como se hesitasse em me confiar essa informação. — Sim, eu sei. Meti os pés debaixo do corpo, disposta a levantar-me. Alguém poderia levar-me até à árvore grande junto ao rio? O meu marido deve estar à minha procura, acrescentei intencionalmente. Creio que levaram o rapaz, prosseguiu Ismael, sem me prestar atenção. Levaram o Ian? Porquê? Dentro da máscara, os seus olhos brilharam divertidos. A senhora gosta dos rapazes, disse. O seu tom malicioso deixava muito claro o que isso significava. — Ah, sim? Foi o meu inexpressivo comentário. — Sabe quando voltará? O comprido focinho dentado empinou-se subitamente. Mas antes de ele poder responder, percebi a presença de alguém nas minhas costas. Voltei-me subitamente. — Eu conheço-a, disse ela com uma pequena ruga que lhe cruzava a ampla testa. — Estou enganada? — Vimo-nos uma vez, confirmei, tentando engolir o coração que o sobressalto me tinha feito subir à boca. — Como está, menina Campbell? — Melhor do que no nosso encontro anterior, obviamente. Apesar do seu belo vestido de lã ter sido substituído por uma túnica de tosco algodão branco, que cingia com uma larga tira da mesma tela tingida com anil. Estava mais magra e tinha perdido o aspecto macilento provocado pelo confinamento. — Estou bem, obrigada, senhora, Respondi cortesmente. Os seus olhos descoloridos tinham a mesma expressão distante e descentrada. O sol tinha dado à sua pele uma nova cor, mas era evidente que a menina Margaret Campbell não estava totalmente bem da cabeça. — É muito gentil vir visitar-me, senhora — disse. — Posso oferecer-lhe um refresco? Uma chávena de chá? Talvez? Não temos vinho. O meu irmão é da opinião de que as bebidas alcoólicas são o caminho que nos leva às luxúrias da carne. — Creio que tem razão — confirmei, ainda que naquele momento não me tivesse sabido mal um trago. Ismael fez-lhe uma profunda reverência, segurando como podia a enorme cabeça. — Pronta? — perguntou baixinho. — O fogo espera. — Fogo? — repetiu ela. — Sim, claro. Voltou-se para mim para me perguntar amavelmente. — Acompanha-me, senhora Malcolm. O chá não demorará. — Encanta-me contemplar um bom fogo. Pegou-me pelo braço. — Alguma vez se imaginou a ver coisas nas chamas do fogo? De vez em quando, reconheci, olhando para Ismael. A sua postura denotava indecisão, mas como a menina Campbell avançava inexoravelmente para ele, levando-me pelo braço, encolheu os ombros e afastou-se para o lado. No centro da clareira ardia uma pequena fogueira. A pouca distância havia mais de 30 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, rindo e conversando. Um homem cantava suavemente curvado sobre uma maltratada viola. Quando aparecemos, alguém nos viu e disse algo como «Jau». De imediato cessaram as conversas e os risos, e entre a multidão reinou um respeitoso silêncio. Ismael aproximou-se lentamente. A cabeça do crocodilo sorria com prazer. Perto do fogo havia um pequeno banco, instalado numa espécie de plataforma feita com tábuas empilhadas. Era, obviamente, o lugar de honra, pois a menina Campbell dirigiu-se para ali, indicando-me cortesmente que me sentasse a seu lado. Observei dissimuladamente o círculo de rostos. Eram as caras da África, alheias a mim. Senti o peso dos seus olhares, que iam desde a hostilidade até uma cautelosa curiosidade. Mas o centro das atenções era a menina Campbell. O homem pusera de lado a viola e tinha agora um pequeno tambor entre os joelhos. Começou a batê-lo suavemente, com um ritmo entrecortado que imitava o palpitar de um coração. Olhei para a menina Campbell, que contemplava calmamente as chamas com as mãos cruzadas no colo. A multidão de escravos abriu-se ante a aparição de duas raparigas carregadas com um grande cesto, cuja alça tinha rosas brancas entretecidas. A tampa mexia-se, agitada por um movimento interior. Pousaram o cesto aos pés de Ismael, olhando com respeito para o seu grotesco chapéu. Então o povo aproximou-se, esticando o pescoço para ver o que se passava. O ritmo do tambor, ainda que suave, tornava-se mais rápido. Uma das mulheres adiantou-se para entregar a Ismael uma garrafa de pedra e voltou a confundir-se com a multidão. Ismael caminhou cuidadosamente em redor do cesto, vertendo uma pequena quantidade da bebida alcoólica no solo. O cesto, que momentaneamente tinha ficado quieto, moveu-se de um lado para o outro, agitado pelo movimento ou pelo penetrante aroma do álcool. Um homem adiantou-se com uma vara, envolta em trapos, e sustentou-o sobre a fogueira até que os farrapos começaram a arder. A uma palavra de Ismael, deixou cair a tocha no solo onde tinha vertido o álcool. O anel de fogo azul que apareceu provocou uma exclamação dos espectadores. Do cesto surgiu um forte cocorococó. A menina Campbell moveu-se ao meu lado, observando o cesto com suspeição. Como se o canto do galo tivesse sido um sinal, e talvez fosse, E levou-se o som de uma flauta e o tagarelar da multidão atingiu um tom mais agudo. Ismael aproximou-se da nossa improvisada plataforma com um lenço vermelho. Amarrou o punho de Margaret e voltou a pousar-lhe suavemente no colo. Ah, aqui está o meu lenço! Exclamou ela, levantando o braço para limpar sem cerimónia o nariz. Todos estavam atentos a Ismael, que se erguia perante a multidão, falando numa língua que não reconheci. O galo voltou a cantar dentro do cesto e as rosas brancas da alça estremeceram violentamente. Preferia que não fizesse aquilo, disse Margaret Campbell. Se o fizer outra vez, serão três. E isso traz má sorte, não é? A sério? Vi que Ismael vertia o resto do álcool em torno da plataforma. Sim, é o que diz o Archie. Trair-me-ás antes que o galo cante três vezes. O Archie diz que as mulheres estão sempre a trair. Acha que é verdade? Depende do ponto de vista, murmurei. A minha colega parecia não reparar nos escravos cantores. Nem no cesto movediço, nem na música, nem em Ismael, que recolhia pequenos objetos das mãos dos presentes. Tenho fome, comentou. Espero que o chá não tarde. Ismael ouviu-a. E, para minha surpresa, afundou a mão num dos sacos que trazia à cintura e tirou uma pequena trouxa que parecia ser uma chávena de porcelana lascada. Depositou-a cerimoniosamente no colo de Margaret. Ah, que bom! E bateu as palmas com alegria. Oxalá haja bolos. Ismael voltou a dizer algo e a tocha baixou outra vez. Uma súbita labareda azul ergueu-se em torno da plataforma. Enquanto ela se apagava, deixando no ar noturno um cheiro a terra cozida e a álcool queimado, abriu o cesto para tirar o galo. Era um animal grande e saudável, cujas penas negras brilhavam à luz das tochas. Gritava e forcejava enlouquecido, mas tinha as patas bem atadas com tiras de pano para evitar arranhões. Ismael entregou-o a Margaret com uma reverência. Ah, obrigada, exclamou ela amavelmente. O galo esticou o pescoço com um forte cacarejar. Margaret abanou-o. Galo malcriado, protestou irritada. Enquanto o levantava até à boca e lhe fincava os dentes por trás da cabeça, ouvi o suave ranger dos ossos e o pequeno rosnado que ela emitiu ao arrancar a cabeça da indefesa ave. Depois apertou contra si o corpo que se debatia. Ora, ora, já está, querido. O sangue manchava-lhe o vestido e enchia a chávena de chá. A multidão, depois de uma primeira exclamação, observava em silêncio. Também a flauta se tinha calado, mas o tambor continuava a soar, bem mais forte do que antes. Margaret deixou de lado o animal ensanguentado. O menino saiu precipitadamente do meio da multidão e apanhou-o, enquanto ela pegava distraidamente na chávena com uma mão banhada de sangue. Os convidados primeiro, recordou cortesmente. Um torrão ou dois, senhora Malcolm? Não tive de responder, graças à afortunada intervenção de Ismael, que me pôs nas mãos uma tosca chávena de osso, indicando que a bebesse. Ante a alternativa, levei-a à boca sem hesitar. Era rum recém-destilado, tão forte que me engasguei. Do fundo da minha garganta ascendeu o gosto áspero de uma erva. Tinham misturado algo com a bebida que não era desagradável. Outras chávenas, como a minha, passavam de mão em mão entre os presentes. Ismael fez-me um gesto brusco para que bebesse mais. Obediente, levei o osso aos lábios, deixando que o forte líquido me tocasse na boca, mas sem engolir. Ignorava o que estava a acontecer ali, mas precisava de toda a lucidez possível. A meu lado, a menina Campbell bebia da sua chávena com goles delicados. A expectativa aumentava cada vez mais. Uma mulher tinha começado a cantar, com voz grave e rouca, em contraponto com o tambor. A sombra de Ismael caiu sobre mim, fazendo-me levantar os olhos. Também ele se balançava suavemente para a frente e para trás, com a camisa branca colada ao peito pelo suor. De repente, levantou as mãos e começou a cantar. Assim, com a cara oculta, a sua voz podia ser a de Joe, grave e melíflua, capaz de atrair toda a atenção. Se fechasse os olhos, era realmente Joe, com o suave brilho dos seus óculos. Quando os abri, impressionou-me novamente o sinistro bocejo do crocodilo e o verde dourado daqueles olhos frios e cruéis. A noite estava cheia de olhos negros e refulgentes pelo fogo. Leves gemidos e gritos marcavam as pausas do seu cântico. Abanei a cabeça com força, apertando a beira do banco para me aferrar à realidade. Não estava bêbada, certamente que não, mas a erva misturada com o rum produzia em mim estranhos efeitos. Sentia arrastar-se como uma víbora pelas minhas veias. Mantive os olhos fechados, resistindo ao seu avanço, mas não podia deixar de escutar o som dessa voz que subia e descia. Não sei quanto tempo passou. Voltei a mim com um sobressalto, notando que o tambor e o canto tinham cessado. O silêncio era absoluto em torno da fogueira. Os efeitos da droga iam cessando. Senti que a clareza voltava aos meus pensamentos. Com as outras pessoas, não acontecia o mesmo. Os olhos permaneciam fixos, num só olhar, sem piscarem, como se houvesse um muro de espelhos. Então pensei nas lendas voodoo dos zombies e os onguns que os faziam. Toda a lenda tem uma ponta de verdade, tinha dito Gaylis. Ismael falou. Tinha tirado a cabeça do crocodilo que jazia no solo a seus pés. Ils sont arrivés, disse baixinho. Quem pergunta? Uma jovem de turbante aproximou-se sem deixar de se balançar. Deixou-se cair diante da plataforma e apoiou a mão numa das imagens esculpidas. Um tosco ícone de madeira com a forma de uma mulher grávida. Levantou os olhos cheios de esperança. Ai, agado! A voz tinha soado junto a mim, mas não era a de Margaret Campbell. Era a voz de uma anciã, envelhecida e aguda, mas cheia de confiança na resposta. A jovem lançou uma exclamação de gozo e prostrou-se diante da plataforma. Ismael incitou-a suavemente com um pé e ela retrocedeu para a multidão, aferrada ao seu pequeno ídolo. O seguinte era um rapaz. Grand-mère, a mulher que amo, corresponde ao meu amor? A mulher sentada ao meu lado riu-se com muita ironia. Mas também com bondade. Certainement, respondeu. Corresponde ao teu e ao de mais três homens. Procura outra, menos generosa, mas mais digna. O jovem retirou-se, desanimado, dando lugar a um homem de mais idade. Falou num idioma africano que não reconheci. Tinha uma nota de amargura na voz. Setato oye, disse. Quem? A voz tinha mudado. Agora era a de um homem adulto que respondia na mesma língua, em tom colérico. Olhei de soslaio. Mesmo ao calor das chamas, um arrepio percorreu-me os braços. Ainda que as feições fossem as mesmas, aquela já não era a cara de Margaret. Os olhos brilhavam sobre uma boca apertada com autoridade, enquanto o pálido pescoço inchava, como de uma rã. Eles chegaram, tinha dito Ismael. Vi que me olhava por um momento, E os seus olhos voltaram-se de imediato para Margaret, ou para o que quer que fosse Margaret. Um por um, os presentes adiantavam-se para se ajoelharem e perguntarem. Uns falavam em inglês, outros em francês, ou no dialeto dos escravos, ou numa língua africana. A cara e a voz do oráculo sentado junto a mim mudava segundo mudavam eles. Eram homens ou mulheres, quase sempre de meia-idade ou anciãos, e as suas sombras dançavam na cara da minha colega ao compasso do fogo. Então compreendi porque tinha Ismael voltado àquele lugar, arriscando-se a ser capturado e devolvido à escravatura. Não era por amizade, por amor ou por lealdade para com os outros escravos, mas por poder. Que preço se pode pagar pelo poder de predizer o futuro? Qualquer? Era a resposta que via nas caras absortas da congregação. Ismael tinha voltado por Margaret. Por fim fez um gesto com a cabeça e voltou-se para ela. Durante essa pausa, a cara de Margaret ficou em branco. Não havia ali ninguém. Boaça, disse ele. Vem, Boaça. Afastei-me involuntariamente. Quem quer que fosse Boaça desaparecera rapidamente. Escuto. Era uma voz tão grave como a de Ismael, mas desagradável. Um dos homens retrocedeu um passo. Diz-me o que queres saber, Boaça. Margaret inclinou levemente a cabeça com um brilho divertido nos olhos. Que queres saber? Disse a voz com suave desdém. Porquê, homem? Irás também, não importa o que te diga. O ligeiro sorriso de Ismael foi um reflexo do de Boaça. É verdade, reconheceu ele suavemente. Mas estes, e apontou com a cabeça para os seus colegas, sem desviar o olhar, virão comigo? Por que não? Perguntou com um cacarejo desagradável. A bruxa morre em 3 dias. Não tenha nada que fazer aqui. É tudo. E sem esperar resposta, Boaça bocejou. Da primorosa boca de Margaret surgiu um forte arroto. Depois fechou a boca e aos seus olhos voltou o olhar vago. Mas os homens já não prestavam atenção, perdidos numa excitada conversa fiada. Ismael aplacou-os, apontando para mim com um olhar significativo. Então retiraram-se por entre murmúrios. Quando o último se foi embora, Ismael fechou os olhos e os seus ombros cederam. Também eu me senti esgotada. Que... Mas interrompi-me. Do outro lado do fogo, um homem tinha abandonado o seu esconderijo no canavial. Era Jamie, com a cara e a camisa enrubescidas pelas chamas. Levou um dedo aos lábios e eu fiz um gesto de assentimento. Podia levantar-me e correr para o canavial antes que Ismael me alcançasse. Mas e Margaret? Quando me voltei para ela, a sua cara tinha voltado à vida. Tinha os lábios entreabertos e os olhos encostados. Papá? Disse a voz de Brianna a meu lado. Os meus cabelos ficaram de pé. Era a voz de Brianna, a cara de Brianna e os seus olhos azul escuros cheios de ansiedade. Bri? Sussurrei. Ela voltou-se para mim. Mamã? Disse a voz da minha filha, da garganta do oráculo. Brianna? Disse Jamie, pálido pela impressão. Ela girou bruscamente a cabeça para olhar para ele. Papá, repetiu, sabia que eras tu. Tenho sonhado contigo. Não deixes a mamã ir sozinha. Vai com ela. Eu protejo-te. Só se ouvia o crepitar do fogo. Ismael estava transfigurado com a vista fincada naquela mulher que voltou a falar com o tom suave e sensual de Briana. Amo-te, papá. A ti também, mamã. Quando se inclinou para mim, percebi o cheiro do sangue fresco. Os seus lábios tocaram nos meus e eu gritei. Não estava consciente de nada quando me levantei de um salto e atravessei a clareira. Só parei quando estava segura com Jamie, com a cara escondida no seu casaco e tremendo. Creio que ele também tremia. Já passou, disse, tentando dominar a voz. Foi-se. Obriguei-me a olhar para a fogueira. Margaret Campbell cantarolava, sentada junto ao fogo. Ismael, atrás dela, acariciava-lhe o cabelo com algo que podia ser ternura, enquanto murmurava qualquer coisa. Ah, não estou nada cansada, assegurou ela, afetuosa. Bonita festa, não foi? Duas mulheres, com turbante, vieram buscar Margaret com murmúrios carinhosos. Ismael observava-nos por cima do fogo, imóvel, como um símbolo esculpido na noite. Não vim só, disse Jamie, apontando para o canavial, como se o seguisse um regimento armado. Estás só, homem, replicou Ismael com um leve sorriso. Não me importa. A tua loa fala por ti. Comigo estás seguro. Primeiro vê que uma loa fala a um bucra. Agora vai, disse, abanando a cabeça. Ainda não. Jamie ergueu-se ao meu lado. Vim procurar o meu sobrinho. Não partirei sem o Ian. Esquece-o, disse Ismael. Foi-se embora. Para onde? Com a bruxa, homem. E onde ela vai, não vás. O rapaz foi-se embora, homem. Fez uma pausa para escutar. Ouvia-se o bater de um tambor. E se és sábio, tu também vais. Os outros vêm cedo. Comigo não há perigo, homem. Com os outros, sim. Quem são os outros? Perguntei. Selvagens, suponho, disse Jamie. Ismael assentiu com a cabeça. Isso. Escutaste boaça? A sua loa abençoa-nos. Assim que formos embora... Apontou para as colinas escuras. O estábulo chama para que deixam os que estão fortes e puderem ir. Voltou-nos as costas, indicando-nos que a conversa tinha terminado. Espera, pediu Jamie. Diz-nos onde foi a senhora Abernathy com o rapaz. Ismael voltou-se com os ombros cobertos pelo sangue do crocodilo. Para a Bandaué, disse. E onde fica isso? Inquiriu Jamie, impaciente. Pus-lhe uma mão no braço. Eu sei onde fica. Na Espanhola, disse-me o Lawrence. Era isso que a Gaylis desejava dele. Saber onde ficava a Bandaué. Mas o que é? Uma cidade? Uma aldeia? Uma gruta? Senti frio, embora estivesse perto do fogo. Uma gruta antiga. A Bandaué. Lugar mágico, interveio Ismael suavemente, como se temesse levar a voz. Olhou-me examinando-me. Diz Clotilda que a bruxa te levou ao quarto de cima. Sabes o que faz ali? Mais ou menos. Senti a boca seca, ao recordar as mãos de Gaylis, traçando figuras com as pedras. Como se tivesse captado esse pensamento, Ismael deu um passo em direção a mim. Pergunto-te, mulher, ainda sangras? Jamie deu um salto, mas eu apertei-lhe o braço. Sim, disse. Porquê? O que tens tu a ver com isso? O seu desassossego era óbvio. Se uma mulher sangra, mata magia. Tu sangras, tens poder de mulher. A magia não funciona. São as velhas que podem fazer magia, enfeitiçar alguém, chamar as loas, enferma, cura. Olhou para mim, mexendo a cabeça. Não faças magia como a bruxa. A magia mata, sim, mas mata-te também. Não ouviste boaça? Disse que a bruxa morre em 3 dias. Levou o rapaz. O rapaz morre. Se o seguires, também morto. Homem, seguro. Levantou as mãos diante de Jamie, com os pulsos cruzados, como se as tivesse atadas. Estás avisado, Amiki. E voltou-se bruscamente, desaparecendo na escuridão. Que São Miguel nos proteja, murmurou Jamie. Conheces esse lugar, Sassená? Onde estão a Gaylis e o Ian? Só sei que fica nas colinas da Espanhola e que é atravessada por um ribeiro. Nesse caso, teremos de levar o Stern, disse decidido. Vamos, os rapazes estão à espera no bote. Fui com ele, mas junto à beira do canavial detive-me para olhar para trás. Jamie, olha. Para além de Rose Hall, o céu resplandecia com um fulgor encarnado. Deve ser a propriedade dos Howe. Está a arder? Disse com calma. E apontou para a esquerda para uma mata alaranjada no flanco da montanha. E aquilo deve ser Twelve Trees? Uma pequena fila de escravos descia das cabanas. As mulheres carregando bebés e trouxas. Uma rapariga levava Margaret Campbell pelo braço com cuidadoso respeito. Ao vê-la, Jamie avançou um passo. Menina Campbell, Margaret. A mulher e a colega detiveram-se. Margaret, repetiu Jamie, não me reconheces? O seu olhar parecia vazio. Com muita lentidão ele tomou-lhe a cara entre as mãos. Ouves-me, Margaret? Reconheces-me? Depois de piscar uma ou duas vezes os olhos, a voz dela soou tímida e temerosa. Sim, Jamie, reconheço-te. Olhou nos olhos. Tens notícias do Ewan? Está bem? Jamie ficou em silêncio durante um momento. Às vezes, o seu rosto era uma máscara com que dissimulava as suas emoções mais fortes. Está bem, sussurrou por fim. Muito bem, Margaret. E deu-me isto para ti. Inclinou a cabeça para a beijar com delicadeza. As mulheres, protetoras e desconfiadas, fecharam um círculo em torno dela. Margaret sorria. Obrigada, Jamie, disse, enquanto a assistente lhe pegava num braço para a levar. Diz ao Ewan que em breve estarei com ele. Desapareceram como fantasmas na escuridão do canavial. Jamie fez menção de as seguir, mas eu detive-o. Deixa, sussurrei, pensando no que jazia no salão da casa. Deixa ir, Jamie. Não podes detê-la. Está melhor com eles. Jamie fechou os olhos e assentiu. Sim, tens razão. Mas deteve-se subitamente. Havia luzes em Rose Hall, luzes de tochas que piscavam atrás das janelas. Um lúgubre resplendor começou a crescer sobre as janelas do gabinete. Já devíamos ter-nos ido embora, disse Jamie. Embrenhámo-nos no escuro canavial, onde o ar cheirava a açúcar queimado.